Sessão 3 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Narração de Raquel Moraes. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. Sessão 3. Noite no Rio. Tinha-se afogado de todo no poente a última tinta paludosa da tarde e uma sombra igual, atravessada de cintilhas de estrelas e palpitações de átomos, caía de cima, dissolvendo os contornos das coisas e escorregando na água do rio, que se fizera densa e viva como uma carne de anelídeo gelatinoso e múrmuro. A giga em que nos metemos, leve como uma pena, toda esguia ondulando a menor arfagem da onda, dir-se-ia um pequenino túmulo branco e ouro, em que seria delicioso partir, coroado de líquen e algas, para os reinos do coral, no fundo desses países submarinos, em que as cidades são feitas de galeões submersos, as cúpulas de conchas cor de safira e as colunatas de fantasiosas incrustações de moluscoides. Enquanto Lia se punha ao leme, no desabier de noite em crepe da China, a alta golilha afogada, acolchetando no pescoço por alamares de contas e rasgando fenetre no seio, uma nudez de braços polida, cinzelada na brancura das carnes histéricas, e abrindo alabastros luminosos entre a dragona contas do corpete e canhão rugoso das luvas de ponto, ia eu de remos em punho, aventurando o barco bem para lá do cais, aquela hora adormecido. O meu vestuário não era bem o de um barqueiro, nem era bem o de um banhista. A camisola escarlate, sem mangas, deixava-me os braços livres e nus. Tinha o chapéu de palha com abas reviradas, caído à banda, e descoberta uma pouca de espádua fulva, onde panos musculares contraídos avincavam por vezes a sua estriada dentadura de lutador glorioso. O homem, vaidoso da sua força, se dos olhos da mulher que a adora desse uma espécie de radiação voluptuosa como a vestir-lhe a nudez. Lia, que era ardente pelo sangue da sua raça, tinha pela forma máscula o culto altivo das agalas bíblicas, que nos velhos tempos atravessavam sozinhas desertos e tribos hostis, para vir desposar o sonhado do seu coração, pastor como elas, hercúleo e tímido, olhos oblíquos e doces, onde, num fulgor amoroso, se rimava todo o poema do País das Palmas, dos figueirais e dos lagos. Fora a sua agulha que espalhara na flanela que me cobria o peito e o ventre esses relevos exóticos de flores vivas, num labirinto de grinaldas que se enroscavam em torno de ninhos, simbolizando, dizia ela, a tenacidade do seu amor e a aspiração infinita da sua alma, que era ser mãe. E era ela quem, na ferocidade da sua ternura, se entregava comigo às ondas por aquela noite cálida, na leve giga branca, que os meus remos faziam voar. Não imaginam, talvez, que orgulho eu tinha daqueles ciúmes de leoa fecunda, em cujos dedos, a certas horas, sentia crispações de garras, e em cujos olhos inexprimíveis de tão singular expressão, que neles podia ler a emoção mais vaga, desde a que se traduz na voz pelo grito, pela palavra ou pela frase, até a que a linguagem articulada não pode dar, e quando muito se cristaliza dos lábios pelo sorriso, dando uma pérola ou uma estrofe, em cujos olhos, dizia eu, às mesmas horas vibrava num galvanismo instantâneo a íntima dolora de uma alma perlada de juventude e paixão. Sabia bem quantos ficavam para sempre feridos no rastro da sua beleza, e quantos desejariam apunhalar-me num antro, dizendo-me criminoso, porque era feliz. Lia não tinha nada da escultura antiga, linhas consagradas de modelo napolitano, seios altos, tinta baça, nariz grego, cabeça de Juno, onde torvelinhassem cabelos de noite. Era uma rapariga tão fresca como uma criança e tão branca como uma camélia. As linhas do seu corpo instrumentavam uma sinfonia puríssima, sem relevos superabundantes ou energias lúbricas. Musical toda essa organização, de que um tépido perfume de morbidez excêntrica se escapava em risos, sobressaltos e canções. Sob a coloração da sua pele luminosa, tão fina que me dava calafrios ao contato, e sob a fragilidade etrusca da sua cinta tenra e dos seus punhos magnificamente moldados, ninguém podia sonhar sequer a tenacidade altiva, a rija vontade e teimosia desse espírito jaquititante, todo incoerente de pequenos requintes e anquilosado dos mais estranhos prejuízos. De feito, era necessário vir de uma raça atormentada e tenaz, grandiosa na sua miséria, e filtrando por séculos sem número, através dos cataclismos da terra e das maldições do Deus irado, hoje errante nas asperezas do cativeiro, depois prosperando sob os reinos da Idade Gótica, após azorragada para o exílio, logo entregue ao carrasco e à fogueira, roubada, espezinhada e maldita, para assim engastar como joia rara no frágil invólucro de um corpo adolescente, esse gênio caprichoso, que parecia ter sido dos voos da andorinha, do Ângelus de Massenet, de gotas de luar e do travor bravio dos frutos silvestres, gênio que era bom e mau ao mesmo tempo, luminoso e negro, leve, rítmico, vivo até a doidice, mas que por vezes vinha bater a asa de uma melancolia negra, talvez a hereditária saudade dessa pátria ideal, perdida na bruma dos longínquos continentes, onde contemplativas repousam as ruínas dos templos, sobre cujos capitéis destroncados eternamente dorme a sombra do Sinai. Pela água irritada de Frêmitos, a giga corria em silêncio, fora do quadro aduaneiro. Lia tivera a ideia de uma pescaria noturna que nos furtasse naquela noite de cassino a convivência de banhistas pretensiosos e mulheres fatigadas. A noite estagnava numa quietação abafadiça, sem brisas e toda uniforme no seu luto. Da cidade, o gás traçava na sombra, como um plano de edifício monstruoso, pontuações vermelhas que se alongavam em formidável escala, desde a Torre de Belém, cravada na ponta de uma linha arenosa e curva, até a outra baliza, que o acumulado das casas de Alfama parecia ocultar. E de tamanha fábrica vinha um fervor de respiração convulsa, que a flor da água se afinava com sutilezas acústicas, extremando cada ruído na sua gradação, e decompondo por espaços através dos sons toda a vida complicada da cidade, desde o hausto de uma válvula de fábrica até ao grito indistinto de um vendedor de jornais. Olhada assim de longe, daquele fundo de sombra salgada, Lisboa tinha o ar de uma grande cidade entregue à nevrose trágica do vício, pois que se apagavam na noite as frontarias dos edifícios burgueses, as arquiteturas híbridas dos palácios e dos templos, a uniformidade das ruas geometricamente alinhadas, e no tremeluzir dos lampiões se podia evocar alguma dessas necrópoles torvas, onde as festas resumiam a vida, as carnes das mulheres se cobriam de lhamas de ouro em púrpuras radiantes, a música embalava a embriaguez dos soldados e capitães, e do homem nada vivia senão a besta, tripudiando em concupiscências fenomenais. Em meio do rio, e nos torvos côncavos da névoa gordurosa, esgarça aqui e além pelos caprichos do ar e da noite, os barcos ganhavam dimensões temerosas, e de vela frouxa sobre as varas curvas dos mastros, faziam pensar em asas mortas de albatrozes, escorregando na água negra que se ia sonolentamente contra o mar. À força de perscrutar as sombras, a retina falseava as imagens, alargando-as, enchendo com elas os ares, fazendo-as mover entre crepes, num ritmo fúnebre, e esboçando assim carvões rembranescos de uma energia desconforme. Nesse pavor do negro, perdia-se ao leme o perfil de Lia, num fugitivo albor, imobilizado em singular recolhimento. Às vezes as suas mãos mexiam distraidamente no regaço, havia o ressoar das contas agitadas, e se o froco descaía um pouco, o mármore dos braços abria claridades ebúrneas no luto do desabiê. Em espiralitas claras, cortados muito curtos, os cabelos faziam-lhe capul, a banda, sobre a testa baixa, donde o nariz sério e sem proeminências, um pouco oblíquo de asas, nascia docemente, como numa máscara de esfinge. Em volta, no drama errante das sombras, as arestas tocavam-se às vezes de uma luz, filetes tênues de fosforescência rolando no dorso da onda, retículos argêntos espelhados das estrelas, gotas pérola vogando como algas de luz nos palpos da maré, alguma coisa de fogos fatos ou pirilampos d'água esvoaçando numa vida abrasada inquieta de vértice em vértice e foco em foco, para sutilmente bordarem como inconstantes melodias por todo esse claro escuro. No entanto, o céu tinha formigueiros de estrelas, retalhados com os regatos de tinta das nuvens lançadas por camadinhas oblíquas, e a cada passo ela dizia uma palavra gutural, vestindo nessa estranha música a fugitiva ideia que lhe pipiara na mente. O estranho dialeto, ciflante, torvelinhando, cheio de breves, dos aspirados em ar e er, vibravam na voz de Lia com expressão metálica, fina, viril, cheia de paixão. Era a língua em que ela me insultava nos seus períodos de orgulho judeu, de ardência, de desejo, de embriaguez e de amor. Caída do meu pescoço pelos seus braços em colar, quase nua e cingida a mim, os pés rojando, crespos cabelos em nimbo na pureza impecável da testa, narinas debatendo-se dância, e a boca em momo, escaldando nesse terrível escarlate dos sangues orientais, muitas manhãs eu lhe ouvira palavras daquelas, primeiro ciciando divinos segredos, e a cabecita escondia-se na minha, caindo-me no ombro desnudado. Depois, a respiração subia num começo de ciclone, estrangulava-lhe a voz, e o seu dizer era ofegante e frenético. E dali para cima, que cóleras fuzilavam por ela. Cada molécula da sua pele era um centro de sensação, tumecido em fluidos de amor e rebentando por descargas de gozo sob a fecundação de cada beijo. Essa radiação de mulher adolescente, transfigurada ao calor de um homem, ganhava de súbito energias do deserto, reminiscências de estado bárbaro, sensualidades tigrinas, cujo ardor a água do batismo parece ter resfriado nas cristãs. E como faísca, espadanando no embate violento das fragas, aquela linguagem mesclada, indefinível, obscena talvez, e encantadora, fazia-me lavas no sangue como um último requinte de voluptuosidade. E a giga vogando manso, como num pedaço de lenda renana, sem ruído, tendo a mulher de negro ao leme. Evitávamos os navios ancorados como conspiradores em perigo. Uma vez ou outra, porém, tínhamos de contornar alguns desses cetáceos imóveis que, afrontados pela proa, pareciam crescer desmedidamente nos ares, multiplicando a confusão de vergas, escadas e cordagens e acendendo pelos óculos das câmaras fulgores sanguinolentos de olhos estoirados, sem movimento e sem pálpebra. — E a pesca? — disse Lia em voz baixa. Aproximamo-nos da outra margem. Caíam de cima as arestas dos montes, fazendo trevas na sombra. A maré descia vagarosamente, embalando no dorso das ondas alastramento de algas verde-negras. Acendi a popa um archote e fizemos alto. Em volta, a chama abriu uma fotosfera geométrica, raios que se quebravam na água torvelinhando em redes de sangue, e na penumbra da noite se amorteciam à medida que se alongavam. Imóvel no seu banco, Lia tinha a cabeça distraída, envolta num froco atado por baixo da barba, a narina quieta e uma serenidade de face, a cada passo desmentida pela cáustica dos seus olhos de hebreia. E a pesca foi em toda a noite o único português que disse, num fluido de abstração monótona, sem sentido e sem alma, com voz que era antes um eco. Nem um instante, porém, esses olhos me largaram, espasmos num deslumbramento de luz, a princípio tranquila e doce, depois tenaz, depois feroz e inquietadora por fim. Não sei explicar, nem há coisa alguma que eu explique, porque vibrações infinitésimas iam passando as fibrilhas dessa íris que dentro de mim ilustrava com iluminuras divinas todo o fulvo poema de uma paixão selvática. Parecia-me, na incoerência em que oscilava o seu amor, uma serpente que se enroscava frenética a mim, inoculando peçonhas no meu sangue e loucura no meu cérebro, invertendo a polarização dos meus instintos e contaminando a nobreza dos meus ideais, tornando-me feroz, grosseiro e cobarde e deixando pela algidez da minha vida um rastro de maldição e estupor. E por mais esforços que fizesse, a contemplação desse tipo de Herodíade embaraçava-me, cansava-me, fundia-me. Em pleno rio e longe do bulício, a sua figura transfigurava-se de imóvel, e através dela eu via irem desfilando em procissão fantástica túnicas de linho ao vento, cabelos ornados de sequins e olhos de terrível beleza, todos os estranhos tipos da judia lendária, desde Maria, a suprema inocência, até Tamar, a suprema culpa. E a pesca? Onde os senhores perguntar? Bom Deus, nem me recordo. Nem sei ainda agora explicar, porque o archote se apagou sem nós sentirmos, e o primeiro sol nos veio surpreender abraçados, no fundo da giga. Oh, a deliciosa pescaria! da sessão 3.